Azul 4177, chame agora Recife em 125, decimal 1, tenha um bom dia. Recife 251, obrigado, boa pergunta. Autorizado 5898, alinhar e decolar pista 10, vento 310 graus, 02 nós. Vento de decolar pista 35, vamos confirmando a primeira curva à esquerda. Afirmativo, vai curva à esquerda e após direto da EL. Aí faz da EL, lenta, bridge. Afirmativo, decolar 35, curva à esquerda, da EL, lenta, bridge, 5898. 7 no 7, ponto de espera da 35, bom. Correio 5717, pode ir alinhado na 35. Tio Lima tem 5717. Lima tem 5717. Decolou aos 1-2, controle 1-9, decimal 35, bom voo. Pedro, bom dia, objeto 5898, decolado, previsão 2000. Bom dia, Web 5898, contato radar vigilância, voa da Elza presente. Da Elza 5898. Aliado e pronto, 35, 7%. Está livre, 310 graus, 02 nós, 5717 da UEP. Iniciando da 35, curva esquerda após, 5717. O 717 aos 15:19:35, bom. Amor. 1935, obrigado, 5717. Dali Salvador, bom dia, objeto 5717, decolou passando 2000 na sua escuta. Bom dia, Webjet 5717, contato radar vigilância. Completa a curva esquerda, voa da Elda. Da Elda presente, 5717. E ainda não tenho sua autorização, aguarde 4. Informe sua transição, está muito baixa, não entendi agora a sua situação. Ah, firma, eu estou na guarda, 5808. Ah, firma, tio. Do horário do 5808 é 0832? Afirmo. Salvador, Webjet, é de certo? Confirma. Webjet, Juliette de Serra, solicitando autorização de reboque e pushback da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1. Afirmativo, inicia e chama na saída do pátio. Afirmativo. Chamarei. 5808, cópia. Pronto. Autorizado Goiânia, 340, via Pesolono 7, Formosa, Pesolono 10, Brasília, AP November 668, Goiânia. Controle em 1 no 935 e aciona 54 no 7. A decolagem da 17, com curva à direita, sai na Arbor, Elefa ou Fito. Estou trazendo Goiânia, via 340, via Pesolono 197, Formosa, Pesolono 368, Goiânia. Controle 1995, corresponde 54, 197, poderia decolar 5808. Afirmativo, da 35 decola com curva esquerda, direto Elefa. Afirmativo, decola com curva esquerda, direto Elefa, decolando 55, 808. Chama para puxa o sinal. Já está pronto, senhor, para o pushback acionamento 508. 508, autorizado pushback e reporte para o táxi. 508, coordena com a equipe de solo para posicionar a cauda da aeronave aí na taxiway Índia, ok? Facilitando o planejamento do táxi devido ao tráfego da companhia que está lá no pátio 3 indo para o pátio 1. Sétimo sétimo, agora Recife em 125 decimal 1, bom dia. 251577, obrigado, boa. Salvador, Juliette Serra, posicionada aqui na saída do pátio 3, aguardando o tráfego da companhia. Afirmativo, o tráfego já deve iniciar táxi, aguarde só mais um instante. Confirmando o seu, sua posição, desistindo? Destino, posição 2. Afirmativo, tá, aguarde aí nessa posição. Ok. Pátio Lima, reporta para ingresso na 35.011, o ajuste. Eu entendi 67, 3:15 com fim, é isso? Afirmativo, 3:20 com fim. Está autorizado contornar o pátio Lima. Ingresso em reporta para ingresso na 35.808. Afirmativo. O tráfego no reboque após o companheiro está autorizado até 2. Afirmativo. Dona Lima, senhor, para ingresso na 35, objeto 5808. 5808 autorizada, linha de decolar 35, 310-02, nossa. Livre linha de decola da 35, objeto 5808. Objeto Juliette Serra, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. Está iniciando a decolagem, 508. Sim. Decolou 5808 aos 29-1935, bom dia. Obrigado, bom dia, hein? Controle Salvador, bom dia. Web 5808. 5808, bom dia. Direto Elefa, contato radar, vigilante. Direto Elefa, é, subida para o 340, entendeu? 5808. Correto, bom dia. Bom dia. Webjet 5808, chame agora Recife na frequência 128.8. Bom dia, bom voo. 1288 com Recife, bom dia, muito obrigado, 5808. Ações, prossiga.